Hoje vamos no Gigabyte tomar um suco de laranja com a galera. Que delícia, cara! Ah, então tá. Olá, galera. Estamos começando mais um Bem Amiches. Hoje eu sou o Evandro. Coisa xoxa. Que pois é, mano. Cadê o começo? Cadê o começo, Evandro? Começa a porra aí. Eu tô improvisando, cara. Tô improvisando, porra. O Evandro faz o seguinte: desliga e liga de novo, cara. Eu tô improvisando a minha fala. É muito complicado. Fala, galera! Estamos fazendo mais um Bem Amiches. Eu sou o Evandro e aqui comigo damos o Segui. Go with some action. Servir! Anaheim Ducks, hein? É hoje. Vamos ganhar mais um nos playoffs, ó. Show de bola. Vamos lá. Godaka! É, rosas são vermelhas, violetas são azuis. Vai dar desculpa pra mim, cara. Swish! You're gonna be the true survivor. É, o Vini tá devendo um cozinho aí. Tá devendo. Devo, não nego, pago quanto der. É vou ter que ir em Caxias, cara, pra cobrar essa. Vai caçudo delícia não, em Caxias. Cara, vindo, tô indo pra Porto Alegre esse final de semana. Então tá. É hoje. É esse final de semana que tá na miséria. Olha, eu caí de cima. Não vou nem tomar banho esse final de semana. Então, galera, hoje estamos aqui reunidos para falar sobre improviso. Vamos. Aquelas ceninhas fodas do cinema que a gente descobre anos depois que o cara inventou na hora. Por uma lista do BuzzFeed. É. Nós vamos falar sobre improviso, já puxa um pandeiro, o cara começa de repente. É o... Cadê o flavor? Peraí. É, Cajun Castanha. Fica no trem, sei lá, falando essas merda aí, que você quer ouvir teu podcast. Meu amigo meu. O nome era o Engrenagem e Vapor. Olha lá. Ah, vamos começar logo isso aí antes que termine a trilha de fundo do Rails. Porra, com o tempo que demorou só vai dar pra dar um loop, nem isso. É mesmo, só vai dar um... Eu tento apresentar muito rápido pra não precisar dar o loop, tá ligado? Cusão. A gente pode continuar conversando sobre isso só pra fuder com o Evandro. Não, porque nesse momento eu já cortei, já acabou a música, já começou outra. E nesse momento sou eu que tô editando, porque esse podcast sou eu que vou editar. Não, não vai. Cortou bem na hora que tem um. Vai dar um gol pra mim, vai. Que delícia, cara! Galera, então vamos falar de improviso, então. Com essa pauta improvisada que a gente tem aqui. Sabe quem improvisava da hora? O Chorão. O grande profeta fazia uns improvisos loucos no TikTok. Mas eu gosto de entender o que as pessoas falam, então eu não curtia muito os improvisos dele. É que você não tá cheirado, se tivesse sem entender. Cara, tu não tá na vibe. E na festa desse fim de semana, na hora que começou a tocar essa música, eu não aguentei e gritei: então, skate! esse ninguém entendeu, cara. Essa parte foi legal. É foda o cara ser retardado, só a gente entende essas merdas. Eu imagino que numa vibe meio The Office, sabe, do Steve Carell, assim, tá tipo todo mundo na vibe dele. Então, skate! Ele tá todo empolgadão, assim, todo mundo olhando pra ele. Tá ligado, a música trava, todo mundo começa a olhar pra ele com cara de nojo, tipo, mano, o que você tá falando, né, velho? O que você tá fazendo com a tua vida? O globo de luz apaga também. O Chorão é um dos poetas da música brasileira contemporânea. É, depois que o Chorão morreu aos 27 anos. Morreu aos 27 anos pesando 270 quilos. É o destino. Morreu aos 27 anos de vício, né? Chega de falar de Chorão. Que o podcast tá sofrendo. Vamos continuar com a nossa pauta improvisada, assim como todas as suas outras pautas. Igual qualquer um. Eu achei verdade. Que ia ser outra batalha de crossover, cara. Porque, tipo, mais improvisado, né, cara? Okay. Não, a última não era improvisada, tinha a lista do Reddit. Você tá ligado por que não tá mais rolando batalha de crossover, né, às vezes? Porque a gente sugeriu fazer uma prévia antes com pauta. Verdade. Mas, cara, porra, essas ceninhas improvisadas são massa, né, cara? Porque, tipo, pô, ano depois tu vai descobrir, não, isso nem tava no roteiro, o cara pensou na hora ali, eu disse, porra, mano, como assim, cara? O Vini viu o boneco. O Vini viu o fofão, eu acho. Ah, o Vini viu o fofão. Cara, aquele só saindo do olho direito. Barata, é muito cara. Parece um verme, cara. Esse fofão com catarata, cara, que fuga é essa? Não, parece um bicho no olho dele. É, cara, um bicho com dentes ameaçadores, eu lembro pra você. Caralho, cara, melhor é o boneco fofão. Chuck brasileiro. Demônio não incluído, tá ligado? Então vamos lá, bom, galera. Vamos começar logo esse podcast. Vamos falar aí das cenas massa aí dos improvisos aí, que os caras improvisam e tal, e eles pensam na hora os bagulho e falam e tal e coisa. Ah, vai, começa o logo. Suco de laranja pra galera! Vai seguir. Tá bom. Chega aí. Cara, aquela cena do Debiloid do som mais irritante do mundo lá. Cara, eu adoro essa cena, velho. Eu adoro também. Eu não sabia que era improvisada, cara. Que massa, velho. Eu não sabia também, né? E tipo, cara, é bizarro porque o brother lá, o gordinho, ele não aguenta mesmo. Aquela reação é real. Tipo, cala a boca, para, chega. É de verdade, tá ligado? Tipo, porra, que bagulho maluco chato da porra. Eu tô tentando gravar e o puto fica aqui gritando essa merda. Não dá mais, né? E, ó, velho, é muito chato. E eles até repetem isso no Debiloid 2, né, cara? Ah, eu não vi, cara, isso, eu não vi ainda. O foda dessa cena é porque, tipo, esse filme ele é muito nostálgico pra mim, porque por muito tempo da minha vida eu usei o cabelo igual do Lloyd. Me lembra quando eu comecei a jogar Magic? A gente jogava num porão aqui na cidade e eu tinha o cabelinho de. Nos underground, nas masmorras lá, underground e tal. E aí um dia, cara, eu lembro que. Eu fiquei jogando e tal, e um maluco ficou do meu lado por 3 horas me cutucando, cara. E aí eu soquei ele, velho. Eu não aguentava mais. Passada, o Vini acabou. Nunca mais voltou. Nesse dia que a tua paciência acabou e nunca mais voltou, né, Vini? Não, na verdade eu sou só uma pessoa muito paciente, cara. Ele ficava falando, Vini, quer comprar o pica-pau? Quer comprar o pica-pau? Ele ficava fazendo isso? Não, ele ficava me cutucando no ombro, assim, sabe? Tipo, sabe quando tu vai chamar alguém, daí tu fica, tipo, dá aqueles 3 toquezinhos no ombro da pessoa, antes de parecer, me cutucava assim e ficava, cara, ele ficou 3 horas fazendo essa merda. Teve uma hora que eu olhei pra ele. Não tem o que fazer, não tá jogando, tá bem jogando Magic, cara. Não tem mais nada que melhor pra ver. Não, tinha nada. Começa errado aí, né, cara? Acho que um cara desse conhece buceta. Você aqui não conhece. O problema não é isso, eu tô falando de mais o que fazer no jogo lá mesmo, cara. Depois em off eu conto uma história bem triste dele. Mas, tipo, cara. Com certeza é virgão. Não conhece buceta, viu? Ah! Tá ligado no podcast da leitura do GP Guia, do maluco que a puta deu um fora? Esse cara, é ele? Esse cara aí. Ele ficaria lendário, velho. Cara gordo, cara, que deu um do site, fora, já. Puta. Tipo, velho, ele ficou me cutucando, tipo, uns 40 minutos, eu olhei pra ele e disse, cara, por que você tá fazendo isso? Ele disse, ah, eu quero te irritar. E ficou. Eu acho que foi a mesma coisa com a puta. Só que ele falou assim, meu, por que você não me cutuca embaixo? Eu falei assim, não, só quero te irritar, puta. Aí deu essa, porra, essa merda que você tem no meio das pernas pra me cutucar, ô filho da puta. Não, mas essa cena é muito foda, cara. Da puta é. Ou... Ah, não, a do Debiloid. Ah, do Debiloid. Do outro Debiloid. Porque, tipo, eu lembro que eu fazia uns lances desses pra incomodar os outros também, cara. Por isso que, tipo, eu... Depois eu levava mais de boas, era. Cara, eu ainda faço de vez em quando. Não, não, é que eu achava que era pra incomodar as pessoas. Cara. Eu gosto de ver algumas pessoas nervosas, acho engraçado, tá ligado? Mas não é que eu achava ruim, cara. Só, tipo, uma hora começou a doer meu ombro, tá ligado? Deu, pô, cara, para, velho. Tá doendo meu ombro, né, cara? Não, eu vou. Criou uma cratera aqui já, de tanto que você tá cutucando essa bosta, tá ligado? Tinha metido a mão na cara. Desgastou meu ombro. Porra, The Blood é muito massa, cara. Mas, cara, esses filmes de comédia, eles têm muita improvisação, né, cara? É. Tem muito filme de comédia, assim, os caras aproveitam muito pra improvisação. Um que a gente tinha comentado até uns dias atrás, quando a gente comentou essa pauta do Virgem de 40 anos, velho. Ah, mano, esse é sensacional. Tu olha o extra, cara, é muito bom de ter o DVD do Virgem de 40 anos, porque o extra daquilo lá, cara, é gigante. São horas e muitas horas, assim, de piadas que não entraram, tá ligado? De improvisação, de coisa. Tu vê, tipo, todas as cenas de comédia do Virgem de 40 anos tem alguma coisa estendida, assim, porque era muita piada uma atrás da outra, velho. É muito bom, cara. Das listas que a gente pegou, todo mundo fala só da cena do... Você sabe por quê? Como que eu sei que você é gay? É, sabe como eu sei que você é gay? Mas tem a declaração que é sensacional. Na minha pauta eu coloquei o Virgem de 40 anos, não coloquei nenhuma cena, coloquei só nome do filme. Cara, todas as cenas do filme tem uma segunda versão na porra do negócio, tanto que os caras improvisaram assim. Mas eu pago um pau com a depilação do Steve Carell, cara. A depilação é... A foto do filme é a depilação mesmo, cara. Ele desiste, cara. Desiste, não dá mais, chega e vai embora, tá ligado? O cara tá lá, cara, de verdade, tá ligado? Ele tem o peito muito peludo, cara. A reação dele olhando pra massagista lá, pra mina que tá tirando o pelo dele, cara. E a mina se divertindo pra caralho. E olha só pra cima. Assim, tá gostando muito, cara. Só sádica. Só sádica. Ele tá um grito muito de dor, de verdade. Você sente que doeu, tá ligado? Que não é cenográfico. Cara, eu lembro do indiano falando com ele. E tem nos extras, o cara não parava. A vida não é só prazer anal, não sei o quê. E começa a falar uns termos desgraçados relacionados à foda, velho. Aquela cara tensa. A primeira vez que eu vi, eu assisti dublado, tá ligado? E aí, e a dublagem tá muito boa, tá ligado? Porque eles mudaram, aí o cara fica de termo ali, gasalhar o croquete, molhar o biscoito, sabe? Que os caras usaram os termos daqui, mas no dublagem ficou muito boa, tá ligado? Porque eles não evitaram de falar palavrão e coisa, então ficou muito engraçado, assim. Porra, maneiro. Cara, outra cena que eu acho foda desse filme, que eu não sei se é improviso, mas eu tenho a leve impressão que é a das camisinhas, cara. Tem uma hora que tu olha, o maluco tá com a mão dentro da camisinha, tá ligado? Tipo, parece que não tem a menor ideia do que fazer com aquela merda, tá ligado? O cara fala tipo que é um aqueles bicho peixe, tá ligado? Peixe meio homem, assim, que tem umas guelas, tá ligado? Ele fica... Ah, ele bota na mão e fica mexendo isso, lá, né? É. Muito foda, cara. Soldado Onliner. Onliner. Pelada porno. Ia ser mais massa se fosse P.ornor. Aí ia ser legal. Private pornor. Vini, fala uma cena massa aí. Cara, eu vou roubar isso da pauta de muita gente, pensando que eu vi aqui agora, e é uma coisa que eu adorava falar quando nós estávamos na chamada, mas é aquela frase linda que ela começa assim: Guerreiro! Nossa, muito bom. Venham brincar! Guerreiro! Venham brincar! Cara, essa cena ela é muito bizarra. Ela me incomoda, cara. Ela incomoda bastante. Eu acho que em português é pior do que em inglês ainda, cara. A voz dele é irritante nos dois. É bastante, cara, irritante. Mas eu acho que... É mais bichona no português, cara. É, em português ela é mais bichona. Mas em inglês, ela me incomoda, porque tipo... tá ligado? Essa é a ideia original dos caras, tá ligado? E quando ele fala... Yes! E ele dá aquela meio falhadinha na bosta, tá ligado? Uhum. Foda, cara. É que, mano, ele tá forçando tanto que ele fica muito vermelho, tá ligado? Fazendo bagulho. Eu tô achando que ele vai morrer, mano. Maluco, né? Tipo assim, cara, esse maluco vai explodir, velho. Ele quer cagar, mano. Não é possível. Tem uma quarta garrafa e ele está no cu dele. E é ela que tá instalando. É, cara. Muito, né, cara? É ótimo, porque os caras não sabiam o que fazer naquele momento, né, cara? Uhum. Pô, agora tá. Tipo, não tinha nada escrito no roteiro, assim. Vai lá, Não, pelo que eu vi, era tipo, vai lá e faz alguma coisa pra chamar a atenção deles. É. Eles fazem essa merda, hein? Chamou a atenção, cara. Ó, vai lá. Ele podia ter saído do carro e ter feito um girabenga, cara. Olha que coisa triste. Tirou foto pro giratório, cara. Bota a benga dentro da garrafa e gira, pronto. Tá pronto. Prende, né, cara? Tenta tirar depois, porque pra dar ruim. Pô, beleza do caralho, velho. Porra, já era então. Deixa eu ver mais um aqui. Godoka, vamos acabar logo com a pauta. Vamos eliminar fácil a pauta hoje. Ah, é. Seu podcast de meia horinha já tá ótimo. Isso aí, eu? É. Tá falando comigo? Ah, Godoka, não, cara. Não, era aí, cara, minha pauta. O único filme que eu consegui assistir, cara. Opa, nossa. Mano, vai se fuder. Foi mal. Eu tô até agora, pelo menos. Ah, tá, Blade Runner tu viu também, a cena da lágrima na chuva, né, fodão? Eu só vejo filme bom, desculpa. Tá. Deixa, cadê? Yeah. Essa porra dessa cena dele testando as armas e tal, ele tá falando comigo. Acho que foi uma das cenas mais parodiadas que existem. Por ele mesmo, inclusive, cara. É, exatamente, cara. Parodia muito a cena, cara. Pior é isso, cara. Ele cara fala isso velho, em vários outros filmes, cara. Fazer filme de comédia e ficar se parodiando, né, cara? Cara, eu vi ele naquele programa lá, o... Como é que é o... Aquele louco pro carro, cara. Ele sai do carro dele pra mandar pro cara pra dar um trato lá. Ele sai falando dessa forma, cara, tá ligado? É. Não, mas é um sósia dele, não é nem ele. É um sósia? Eu pensei que era o cara. É um sósia. Não, é a primeira vez que eu vi, eu falei, caralho, Robert De Niro. Depois eu vi que era um sósia. Ah, que bom. Tá mudando tudo. Porra, Godoka, troca essa foto do Kleber, cara. Vai, desculpa, eu vou trocar. Vou colocar o cara no taxi driver. Mas é tenso, cara. Ali é a loucura do cara começando a aflorar, velho. Cara, e o bizarro é que, tipo, eu vi lá que o roteiro tava escrito cena com espelho. Tipo, só isso. Só cara, isso. Os roteiristas também são filha da puta, né, velho? Vira, tu quer ser ator, filho? Improvisa aí. Diálogo tarantinesco. É. Aí o cara faz, né, velho? Faz um diálogo tarantinesco aí. Aqui o filme é no Marvel Way, mano. Marvel Way. Vou aproveitar, deixa eu perguntar uma coisa. O Godoka, qual a tua altura? 1,83. Meu Deus do céu, como pode existir uma pilha de bosta tão grande? Esse cara é foda, cara. Esse maluco. Em Minas Gerais existem pilhas de bosta tão grandes assim? Cara, esse maluco, ele é tão foda, cara. Ele é tão foda que ele entrou pro filme, cara. Porque ele não ia estar no filme. Ele ia ser só... Ele é um consultor. É, exato, cara. Pra quem não sabe, o que a gente tá falando é do nascido do Metal Jack. Nascido pra matar. Nascido pra matar. Tava... A minha mãe é assim, cara. A minha mãe, ela fala comigo assim. Mas é só comigo. Com as outras pessoas, ela é... uma pessoa extremamente amável. Comigo, ela é o Sargento Hartman, cara. E, tipo, é muito foda, cara. Porque, tipo, rolou a cena e aí ele tava ali como consultor e ele pegou e disse assim, não, isso aí tá... Isso não vai funcionar. Tem que pegar e fazer assim, ó. Vai dar ruim. Deixa eu te mostrar como é que funciona esse negócio de cinema. Cara, a hora que ele fala que ele vai arrancar os olhos do cara e foder os buracos com o pau dele, cara, é... É lindo. Ele fica gritando pro rei do crime, né, cara? É, exatamente. Vini, é pro rei do crime isso. E pro cara que não é ninguém no filme do Batman. A hora que ele fala isso, a mão da zoeira chega a tremer, cara. Mas esse cara, ele é muito foda, velho. E ele conseguiu mudar a opinião do Kubrick, né, cara? Que é um dos caras mais chatos do mundo pra mudar de opinião, cara. Era, né? Sim. E, tipo, ainda esse cara, ele faz vários outros filmes que ele tá na mesma vibe. Faz também, a mesma coisa, né? Sim, tipo, ele tinha um programa que ele fazia inteiro nessa vibe, cara. O cara não é um ator, sim, né, cara? Ele é um milico que só sabe fazer aquilo ali, tá ligado? Tipo, ele é um cara que ele nasceu pra ser um cuzão e, tipo, ele é o melhor do que ele faz, tá ligado? Guia ser um cuzão. Ia ser um cuzão. É? Mas, porra, é foda, velho. Porra, o cara, o diálogo, e o cara não para pra respirar, tá ligado? Cara, ele vai não embora, para, vai velho. Embora, ele cara. Não para, velho. Tanto que, tipo, se eu não me engano, eu acho que eles gravaram. Eu não sei se são vários takes, mas, tipo, tu vê nos caras que eles estão... Os caras que estão ali, tipo, eles estão rindo, cara. Eles estão tensos, mas eles estão rindo também. Estão segurando, cara. Tô... O cara tá descascando os malucos. Quando ele pede pro cara se enforcar. Não, não, com a sua mão, seu idiota, não, com a minha! Cara, a dublagem desse filme é muito boa também, cara. A dublagem desse filme é muito foda. Cara, eu acho que eu nunca vi esse filme dublado, velho. Só em inglês, só. Cara, dublado ele é bom. De muita coisa dele, eu tenho que rever. Ele é bom. Mano, tu não perde muito do filme. Tipo, alguns dos xingamentos das zoeiras que o cara faz se perde um pouquinho, assim, mas tipo, os caras adaptam muito bem, tá ligado? O cara, mas é um desabafo. Vocês estão, quer dizer, não é bem um desabafo. Cara, não é só comigo que sempre. Todo filme do Kubrick que eu vejo, sem exceção. Mano, são dois filmes em um, sempre. Porque, sim, tipo. Uhum. Eu nunca entendi direito essa vibe. Porque, tipo. É, esse filme ele é dois filmes em um só. Porque, eu tipo. Só lembro do Iluminado. Tem a parte boa e tem a segunda parte. É a parte boa. Ah, Iluminado assim... também. Iluminado são dois filmes em um, cara. Não, mas no Full Metal Jacket, a segunda parte é boa também. É boa, não é. Não é, boa, é, né? É boa, sim, é boa. É boa, que tem a mina Vietcong lá. E tem o maluco se suicida. E depois começa outra parte que é totalmente diferente. É a mina chorando, tá ligado? Sim. É, mas é tipo. Termina quando o cara dá o tiro nele mesmo lá no gordinho, lá, não é? O gordito? É, tipo, e depois... Pode falar. Final da primeira parte. É, e depois do nada muda, assim, tipo, piscou, mudou. Assim, caralho, mano, que bagulho doido, né, velho? Que vida louca é essa, né? Foda. Mas é, são bons filmes, é muito foda. Não é que eu não lembro, cara. Eu acho que do Kubrick eu só tô lembrando do Iluminado mesmo, cara. Que tem uma cena, que tem uma cena de improviso também, é do Jack Nicholson lá, né, cara? Ah, é o Here's Johnny, né? Here's Johnny! E é genial, cara. É... E dá um medo da porra isso aí. Uhum, ele tá muito noiado, né, cara, do crack. Eu, por um bom tempo, eu não consegui olhar pro Jack Nicholson do mesmo jeito, cara. Independente do Coringa, da zoeira, mas tipo... Na minha cabeça, os personagens dele eram sempre os mesmos, tá ligado? É tipo os caras fritadão, né? Noiadaço. É, eu não sei se foi porque, tipo, tem um filme dele que eu curto pra caralho, que é aquele lobo, tá ligado? Ele sim, faz um cara normal, vai pirando meu. Que é o Wolverine, que ele é o Wolverine. Ele é o Wolverine do filme, querendo ou não. Cara, e aí eu pensando assim, caralho, uma hora ele vai pirar o melão e começar a correr atrás da galera com um machado, velho. Tá o Nazi? O Nazi do Ira? É, o Nazi. Não, vai tomar... Deixa eu só apresentar aqui que chegou agora o Flammer. Puxa o pandeiro improviso aí. Vai se fuder. Chama no repente aí, Flammer. Ele, como sempre, ele tá com essa porra desse microfone no cu. E tira do mudo. Então vamos continuar aqui sem ele. Bem que você lembrou do Luba, eu rever esse filme. Os melhores filmes de lobisomem, cara. É, mas tem o Ultron, né, velho? Tem o Ultron no filme, pô. Tem o Ultron. Mas o que eu ia falar do Iluminado é engraçado, que daí teve os negócios, pô, ele pensou na hora, na frase e tal, Harry's Journey. Eu lembro que eles zoaram no... Acho que foi no Filho de Chuck, se eu não me engano, cara. Que tá a louca lá se escondendo. Isso aí. E ele abre um buraco, ele abre um buraco machado na porta, ele enfia a cara, ele olha assim, ele... Não pensei em nada pra dizer. É muito bom, cara. Chuck virou um bom filme de comédia, tá ligado? É, qualquer coisa além disso, né? Não tem mais. Terror mesmo, só o primeiro filme. E olha lá. E até você perceber que é o boneco mesmo. Tá massa. É. Ah, que merda. Mano, deixa eu fazer um off-topic fudido aqui. Teve um bagulho do Nine Gag, que é qual seria o seu nome de super-herói? Com a sua primeira letra e com a sua última letra do nome. O meu deu Amazing Kiwi. Porra, cara, que nome de bosta. Que herói bosta, tá ligado? Pior herói do mundo, velho. Tomar no cu. Cara, peludinho por fora. Macio por dentro. Por dentro é fruta. E fruta, verdade. Fruta, é verdade. Desculpa. Caralho, o que você tá fazendo? Tem nome bosta, cara. Tomar no cu. Detective. Merda, é que é Detective Chocolate. Detective Graham. Pô, nada a ver, cara. Também, o segundo nome letra só nome bosta também. Essa fruta, ah, legal. Cara, fruta. Não, chega aí, sorry. Pô, eu sou o Coco Noturno, cara. Coco Noturno. Cara, Eu sou o pêssego de ferro, cara. Que merda. Continuando aqui, então. O que você falando de guerra, cara? O filme do o Apocalipse Final, né, cara? Ah, o final do Apocalipse Final! Que o Marlon Brando chegou lá no set, no pra parte dele, chegou gordaço, né, cara? Gordaço e, tipo, ele não se incomodou de ler o script, tá ligado? Pra quê? Isso é detalhe. Né? Caralho, os caras eram uns atores muito cuzão, né, velho? Tipo... Então, os caras de dar louca. Cara. Aí o Coppola já tava ficando meio louco, esse filme quase deixou ele doido, na verdade, né? Ele... Uhum. Não, aí ele viu, puta, verdade, ele viu aquele pudim de banha ali, cara. Foi o Marlon Brando, né, cara? O Marlon Brando que quase deixou ele doido, porque, tipo, o cara ia falar assim, não, eu quero que tu faça um negócio assim dele, não. Eu que sou o ator, deixa que eu faço do meu jeito. Pois é, cara. Ele fala, não, então faz aí, cara, manda bala. Ele filmou o cara todo na sombra pra não mostrar que ele tava realmente muito gordo. Aí fica toda aquela hora sombria no filme, assim, ah, que foda isso. Sim, cara. Aí, foda. Não, aí, o cara tá com uma baleia, né? Faz aí, cara, faz aí. Aí eu... A única frase que tava no script era aquele horror. Tipo, é um monólogo de uns 10 minutos, tá ligado? Só tem uma frase no script. Caralho, mano, tipo... Podia ser um cu de trabalhar com esses malucos, né, mano? Olha, você é um ótimo ator, mas você é um grande filho da puta. Um gordo do caralho. Deu gordo. Eu achava até que o... Oh. Desculpa, Suíço, te amo. Eu amo o cheiro de napalm pela napalm. Manhã. Achei que era improviso também. Cara, isso aí tava no script, não tava? Eu acho que tava. Na minha cabeça era improviso. Ah, é improviso da vida. É improviso da minha vida. Feito! Isso é craque, cara. Ah, vai se fuder, caralho. Vai, o Flamengo, aproveita e fala uma aí. Foi mal, aqui essa participação do Flamengo. Já falaram do Blade Runner? Toda vez eu falo dessa porra. É, aproveita e fala aí. Não, a gente tá deixando os piores filmes pro final. Pode falar. Fala o cara que nunca viu Blade Runner na vida. Enfim, Não, o mimimi é do Robocop, cara, é outra cena. O carro do cavaleiro. Isso é improviso? Vai, Diego. Pra mim era droga. Também. Tu curte aí, né? Vai, fala logo. Tá. Fala, caralho. Eu sou muito disperso, velho. Puta que pariu, fala, velho. É da hora que você começa a acelerar o Flamengo, ele não consegue. Ele não lida bem com pressão. Não consegue mais, é. Jesus! Fala, Flamengo. Vai, Flamengo! Agora fudeu o microfone do cara. Caraca! Tira do mundo! Cara, que cara filha da puta, é pior que o Gariba, cara. Ah, bem branco, não, cara. Agora sim. Agora tá voltando aos poucos. Vem para o Luiz. No México, o bombril da Atena, eu já falei. O pouco vai estar 7-2 aqui, tu não falou ainda essa porra. E aí, pronto? Pronto. Fala do Blade Runner. Fala do Blade Runner. Tem um microfone de R$2.000 enfiado no cu, né? Tá, chega, Vini. É, no da tua mãe, aquela vadia. Cara, não dá pra gravar com o Vini e com o Flamer no mesmo podcast, caralho. Fala, Flamer, cala a boca, Vini. Tá, desculpa. Ó, Blade Runner, né? Cena final. Android tentando matar Harrison Ford, o Android tem um. O ator tem um nome esquisitíssimo pra caralho. Dofi é o Rutger Hauer. É porque você vai ver a escrita dele, é R-U-T-G-R. Ele é holandês, cara. É H-A-Flammer, contente-se com a fala. Tipo, contenha-se ela. Então, o ponto é que foi. O cara gastou todo o talento da vida dele nessa merda, nessa frase, velho. Morreu ali. Cara, eu não vejo um filme desse cara que seja bom, velho. Que não seja... É, eu ia dizer, ó, vamos citar Feitiço de Áquila, cara. Feitiço de Áquila. E a Morte Pede a Carona. Morte Pede a Carona também é bom. O cara só boca e manda falar mal do Rutger Hauer. Tá só, bom. E só. Os últimos 30 anos dele foi... Cara... Que tem um ator que tem uma filmografia muito mais competente em quantidade de filmes bons, velho. E a quantidade de filmes merdas é muito gigante, que é Ed Murphy tem melhores filmes que Rio de Janeiro, velho. Caralho. Você tá dizendo isso só porque essa sociedade racista de hoje em dia... Você tá brincando. Não aceita que o homem branco e loiro tenha talento. Se foda da vida. Deixa o cara branco se foda, velho. Cara, eu fui pensando... É, tá, a carreira do cara é uma merda mesmo. Ele fez todo aquele monólogo, né, velho? E eu fui pensando, o que que tinha escrito no roteiro original pra ele fazer, tá ligado? Se me mata. Quase não, nada. Não. Tava escrito tipo que nem a cena do Robert De Niro, tá ligado? Cena... Cena na chuva. Cena na chuva. Vira o melão, pode aí. Vira o melão, né? Tipo... Não, tava escrito, insira um diálogo tarantinesco. Tava escrito apenas Time to Die, tá ligado? Não, tava escrito. Cara, era cena pro cara gastar 2 segundos, tá ligado? No filme. Aí ele ficou 10 minutos falando. Velocidade burlesca. Não, daí ele mata o cara de tédio. Esse era o poder do. Então, a frase que ele fala. I've seen things you people won't believe. Attack ships on fire on the shoulders of Orion. What is a Orion? É português. Tecla SAP, Flammer. Ó, gente. Eu vi coisas que. Pega essa. Tome tenente, filha da puta. Limpa a égua. Pega essa peixeira com aquela macaca. Eu vi um negócio que seu povo não ia acreditar. Eu vi uns calangão. Carroça tem um atirador de fogo no meio de Orion. Eu sei. Glitterando pela porra do espaço preto. Nesse momento irão se perder. A gente criou um monstro, fudeu. Que não veio. E esse momento será perdido como pedrinhas de areia no meio do deserto. Que, né, lágrima na chuva no sertão, Nordeste. Cara, como poeira no sertão. Como poeira no sertão, caralho. Nesse momento irão se perder. Que nem um calango num mato de faveleira. Alguém dá um Oscar pro Flamengo. Sensacional. Eu que comecei essa merda, eu que mereço essa porra desse Oscar. Vou tomar em breve, cara. Em breve, no roteiro dos amiches, Blade Flamer. Yeah. O caçador de... Não, lâmina de peixeira. Lâmina de peixeira, cara. Não. É Blade Flamer. Peixeira com irmão. É o corredor de peixeira. Peixeira corredora, cara. Peixeira sandália de couro. O caçador de cangaceiro. Cara, mas puta, essa. Caralho. Tá ligado que vai ter um Flamer Harrison Ford no banner, né? Não vai não, porque eu não vou fazer isso, né? Eu não vou fazer nem banners, pá. Igual o outro, porque eu fiz tudo pela metade do. E tem o Harrison Ford com o chapéu de couro. Mas o foda dessa cena, velho, é porque ele descreve a vida dele como um replicante de batalha, tá ligado? Uhum. Tipo. Ele entrou muito na vibe, tipo, cara. Ele entrou muito na vibe, pois é. Tipo. Eu vi naves em chamas. Imagina, velho, se fosse do sertão, ia ficar muito mais da hora, cara. Ele entrou na vibe. Ele entrou na vibe pra caralho, cara. Porque em nenhuma parte do filme inteiro menciona nada da humanidade sair do espaço, né, tá ligado? É verdade. O que durante o filme, cara, é que, tipo, cada um desses replicantes, ele tava em missões em outros planetas e eles voltaram pra Terra, tipo, eles estavam juntos aqui na Terra. Pra tentar fazer alguma coisa, assim, sei lá. Mas, tipo, tava ligado que eles tinham uma vida lá fora, uma vida entre aspas, né? Que eles faziam coisas lá fora que, tipo... E isso, e eles tinham um tempo já. Tipo, eles iam, tipo, sei lá, eles iam desligar, tá ligado? Uhum. O cara conseguiu captar muito essa essência, assim, de quem tinha mais, sei lá, alguns meses de vida e tava desesperado por continuar vivendo, tá ligado? Isso é muito foda, velho. Eu acho que ele tava dormindo. Ele encontrou seu criador e destruiu ele, velho. Eu acho que ele tava dormindo. Que esperança. Chegou um anjo, né? Chegou um anjo e falou assim no sonho dele: cara, esse vai ser o último papel bom da sua vida. Vai lá e pira. Arrasa, tá ligado? Desce, arrasa, mano. Desce, arrasa e chamou. Aí deu o que deu. Vai lá, fecha com a cara deles, deixa eles mais rasos que o chão. Faz miséria com eles. É, velho, é muito foda, cara. O cara, coitado, velho. Tipo. Aí todo mundo aplaudiu ele e tal, e começou a dar as condolências. Não, peraí, cara, esse filho da puta tá no Batman também, cara. Você fez o filme do Batman. Ah, foi um baita do personagem, tipo, melhor atuação da carreira dele. Ah, eu vi um filme desse puto na TV Aparecida esses dias pra trás. Cara, assim, o Kid Mozart, A Flauta Mágica de Mozart era o nome da porra, filmão, hein? Mozart nem tocava flauta, mas segue. Então, nem era mágica. É, ela não era mágica também, porque a mágica não existia na época do Renato. Devia ser o alemão. O pífano mágico de Mozart, né? Sabe qual o filme do sabe qual o filme do Rutger Hauer que deve ser legal, cara, mas eu não vi? O mendigo com a escofeta. Caralho, ah, velho, é demais, cara. Esse filme é demais. É tipo, é o seguir misturado comigo, tá ligado? Tipo, ele puta, deve ter ficado mó bosta. Cara, é tipo seguir puto da cara. Bolado, boladaço. Esse filme é um daqueles fake trailer do Planet Terror, tá ligado? Que virou filme de verdade. Oh, mas virou de verdade? Junto com o Machete, tá ligado? É muito bom, cara. O poster parece do Machete, inclusive, né? É, tem essa temática. O robô with shotgun. Mano, with shotgun. Incrível, cara. Tem uns robôzinhos ali também. Segui, assiste essa porra. Tem uns malucos com umas armaduras, tipo, rola uns lances meio Mad Max também. Vale a pena. Eu vou assistir primeiro Blade Runner, depois eu assisto isso. Puta que pariu, nunca vai ver o filme. Sacanagem, eu vou ver isso porque isso parece ser bom. Vamos pro próximo. Não, Blade Runner não, né, filho da puta? É ruim. Tem um monólogo pedante pra caralho no final. Caralho, o cara fica falando sobre calango e sertão. Tô chato. E macaxeira. E tirar óleo de Juazeiro. Não gosto disso aí, porque, cara. Porque, graças ao Blade Runner, existia um álbum da melhor banda do universo chamada Iron Maiden. Radiohead. Cara, Radiohead, cara. Summer in Time. Segui, cita mais um filme, por favor. Ah, vai. Cara. Velho, o poderoso chefão, mano. O Leave the Gun, Take the Cannoli. Cara, essa cena é incrível. Assim, eu descobri só essa semana que o Take the Cannoli era. Take the Cannoli. Porque eu vi. A cena do gato, velho. Do gato, sim, também. O gato tava lá à toa, tá ligado? É improvisada? Sim, o gato tava pelo. O diálogo não é improvisado. O gato é improvisado. Ele catou o gato e começou a alisar, foi no improviso, velho. Sim, ele chegou lá, o gato do estúdio. Agora o cara não pode fazer carinho, o gato do estúdio que é improviso, né, cara? Puta merda, velho. Tadinho do gato, o gato querendo me fora. O gato tá mó dramaticidade fodida pro bagulho, tá ligado? Não quer dizer que a cena é foda por causa do gato. O gato quer falar, cara. Sim, cara. Adiciona. O gato é MVP, cara. Tem que ganhar o Oscar, o gato. O nego tá pedindo pro Corleone matar duas pessoas. E o Corleone tá brincando com o gato, cara. Ele não tá nem aí. Tipo, não tá nem aí, cara. Tipo, estupraram a mulher, a filha do cara, e ele tá lá brincando com o gato. É, o cara vai lá, tem o menor respeito. Ele já sabe. Vai lá, bichando. I believe in America. Porra, primeira fala do filme. I believe in America. Não, é o cara que pega. Tá parecendo Stallone falando. E o Stallone, ele é negão Stallone, agora, por acaso. Porra. O cara é italiano pra caralho. O nome do Rock era Rocco, seus filhos da puta. Rocco? Tomar no cu, caralho. O ator aqui. Eu tô falando que tá parecendo ele falando, Vini. Por que você começou a bugar aí? O Vini é doido, cara. Pouco balboa. Muito estresse vendo esse jogo dos Ducks aí, cara, que eu tô sabendo. Ah, cara, tá perdendo de 2-1 essa porra. Vai se fuder, caralho. Ainda bem que marcaram um gol rápido aqui. Pô, a história tá provando pra gente que desde sempre os patos são umas bosta, né? É porque não é o Emilio Esteves, não é o Emilio Esteves que tá treinando eles, cara. É por isso. Ah, cara, não entendi. É assim, ó, tá ligado que isso é playoff, velho. Né? Isso é uma melhor de 7 pra ver quem é que vai pra final. Ele jogar tem mais 4 jogos. Porra, melhor de 7, caralho. Melhor de 7. É tipo NBA, caralho. Porra, queria que fosse o quê? Fosse que nem esse campeonato brasileiro de merda aí, que nego rouba pra caralho, porra. Não, o negócio era complicado. É que ninguém rouba em campeonato brasileiro. Não, foda, o cara para pra ver um programa de esportes, daí tipo, os caras têm tecnologia e tem o caralho a 4 serviço deles, mas eles preferem deixar na mão do juiz, que é um cara que tá a 50 metros do lance, e decidir se a porra aconteceu ou não. Ah, vai tomar no cu, caralho. No feeling. Tá, voltando pro improviso. O Florzinha lá, o juiz Florzinha tem um feeling bem apurado. O Margarida. Margarida, saudades. SDDS. Mas o Poderoso Chefão, acho que dizem que aquela cena do Luca Brasi também é improviso, né, cara? Sim, porque o cara não era ator, cara. Ele tava realmente ensaiando o que ia dizer. Ele tava ensaiando o que ele ia dizer, tá ligado? Tipo, tava falando. Porque ele era um mafioso de verdade. Ele era do Leão de Chakra ali do negócio. Luca Brasi, cara. Luca Brasi. Vocês não sabem como é bom bom assistir esses filmes, cara. Porque, tipo, tu assiste um filme e parece que tu tá em casa. Eu falando, parece que eu tô em casa, cara. Porque aqui, cara, aqui só tem italiano, velho. Só tem italiano nessa porra, nessa cidade, velho. A tutte buono, gente. E aí vai ter um filho da puta que vai ir nos comentários e vai dizer assim: ah, o Vini se sente em casa porque ele é tipo aquele judeu lá que cuida dos dinheiros dele. Vai tomar um. Ah, é o consigliere lá. Consigliere. O Tom Red. É o Tom Red. Porra, velho, é muito bom. O Luca Brasi era massa, cara. Eu achei, isso aí foi uma sacada muito boa, né, cara? Acho que ele tava ensaiando e aí o diretor, sei lá, alguém deve ter pegado. Ó, liga o botão aí. Liga aí, liga a câmera aí, pega aí. Sim, sem ele saber. Tipo aquele babaca tentando guardar a fala. Não, mas tentando eles, guardar eles duas frases, tá ligado? Pode ser. Mas tem um documentário que fala sobre o Poderoso Chefão, cara, que diz que. Tem uma parte que fala sobre o cara que fazia o Luca Brasi, que ele era da máfia mesmo e tal, e que ele tinha muita dificuldade em atuar. Ah, cara, ele não conseguia falar direito, tipo, ele não conseguia falar uma fala tipo, e parecer natural. E esse momento no filme é um momento que ele parece mais natural e é um momento que tipo, ele nem sabe que estão filmando ele, sim, tá ligado? É por isso, porque ele não tá nervoso nem nada. É, exatamente. E tipo, tu vê nas outras cenas que ele parece um robô, cara. Tipo, ele parece todo meio travadão, assim, tipo, parece que é um personagem que tá nervoso ao próprio... falar com o cara fodão. Mas isso é do ator mesmo. O próprio... Acho que o Al Pacino fala, né? Tipo, que ele... Não, ele se dá melhor com a arma dele do que com pessoas, né? Ele fala uma frase mais ou menos assim, um negócio assim. Tipo, e o cara é assim na vida real mesmo. Rimos muito, tomei 2 tiros depois que saímos do set. Rimos muito. Aquela noite foi boa. Ou, eu tô vendo o cast daquele filme do mendigo com uma escopeta. Tem um maluco que chama Nick Batman. Porra, maluco. Aqui, ó. É Batman, cara. É Batman. Que Batman não existe, né? Aqui, ó. I'm Batman. Batman. Nick Batman. Porra, a mãe dele era um fanboy do caralho, uma fanboy da porra. Sobrenome, né? Nome, porra. Mas o... o Jason Bateman do... do... é? Eu ia dizer do... fanboy, eu ia dizer do psicopata americano lá com o Christian Bale, que ele é o... Ah. Que o sobrenome do cara é Bateman também. Batman. por isso que ele virou Batman, cara. É, exatamente. Só se escolheram por causa disso. Sirvini! Ah, oi, desculpa, eu tava pedindo aqui, os caras foram cobrar uma... foram cobrar um escanteio. Offside. Eles foram cobrar um escanteio, eles pegam o disquinho na mão, eles pegam o disquinho na mão e atiram assim pra frente. Escanteio? Não tem escanteio nessa porra. Escanteio? Cara, uma cena foda que é improviso também é aquela do tubarão, cara, do, você vai precisar de um barco maior. Cara, essa cena é... foda pra caralho, cara, e esse filme é foda também. Tem uma camiseta. É, tubarão foi um filme no improviso, né, cara? É, porque o tubarão. Esse filme aí, quem faz o tubarão quebraram. É a Meryl Streep, né, cara? Não, porque a porra do tubarão quebrou, Vini. É. Aí eles tiveram. Toda aquela cena embaixo d'água do tubarão perseguindo é porque a porra do tubarão de plástico que ia ser usado nesse filmagem quebrou. Então eles tiveram que improvisar. Eles tinham 3 tubarão-robô, cara. Quebrou os 3, tá ligado? Não. Porque não correu os caras de botar na água. Quando eles perceberam que botaram na água, a porra quebrava. Deu. Mano, e é aquela cagada que dá certo, né, cara? Porque se eles tivessem filmado com o tubarão aparecendo o tempo todo, hoje em dia o filme ia ser datado, tá ligado? Porque os efeitos não eram tão bons. Exatamente. Uhum. Por isso que eu acho que, tipo, tem filme a fuder, que nem, por exemplo, o primeiro Alien, ele segue um pouco do preceito desse... desse filme do tubarão. O Alien era tipo um filme independente, quase. Não, né? Não, mas não é isso que eu tô dizendo, cara. É tipo no lance de, tipo, é o terror do bagulho desconhecido, tá ligado? É, terror psicológico. Não, é um terror psicológico, mas é um bagulho desconhecido. Ele não fica o tempo inteiro aparecendo na cara do maluco. Não joga o monstro na cara. Tu vai saber o que é. É tipo, não é que nem o trailer do Jurassic Park novo, que fica aparecendo dinossauro o tempo inteiro, enquanto o trailer do Jurassic Park antigo não aparece dinossauro nenhum, tá ligado? É tipo isso, tá ligado? O cartaz do tubarão já mostra o bicho ali, cara. E na boa, é um dos melhores cartazes até hoje. Sim, muito foda. Cara, já mostra o bichão ali, cara. O nome do filme é Tubarão. Jaws. Jaws. Jaws. É mandíbula. Não, falando no Brasil, tá ligado? No Brasil aí onde vocês assistem o filme e daí vem aqui pro Rio Grande do Sul com o mesmo nome. Não, não, no Rio Grande do Sul é cacetinho da água salgada, não. Tá bom. Cacetinho, o nome do filme. Porque que coisa maneira, que ilustra fodida essa do... É o poster original, cara. É sensacional, cara. Muito foda mesmo. Foda. O cara só meteu um Corel no Jaws ali. Que... tá refeito, mas o embaixo é o poster da época. Não, muito bom, né, cara? Do caralho. Filmaço. O tubarão usou um Colgate 360 ali. E aqueles que. Eu sempre lembro daquela vibe dos filmes ao contrário, que o. Sabe o Tubarão ao Contrário é um filme sobre. Se tu vê Tubarão ao Contrário, é um filme sobre um tubarão que vomita gente e elas abrem um parque. Elas abrem uma praia no final. Sabe por que o dente do tubarão é sempre branco, cara? Por quê? Porque ele troca o tempo inteiro. Tipo, o tubarão não é que nem a gente que tem, tipo, duas linhas de dente e troca. Porra, Vini, tubarão, ele tem... Eu achei que você ia falar uma piada, cara, não um fato verdadeiro. O tubarão, ele tem... Sabe, porra. Você tá esperando. O tubarão, ele tem uma... Ele tem linhas de dente infinitas, assim. Tipo, elas sempre vão se substituindo, porque, tipo, às vezes ele morde os peixes ou a pessoa e alguns dentes ficam. Então, aqueles dentes, eles saem todos juntos e daí os outros tomam o lugar deles. Aí então, quando tu for ver... Quando o tubarão morde, sempre vai ter outros dentes pra trás ali que vão... Se você é um bicho que o seu jantar tem a tendência de lutar o tempo todo contra você, né, cara? Então acho que essa parada é uma boa ideia, né? Por sinal, o Zueixo tá vivo até hoje por quê? Porque geralmente a presa dele demora bastante a morrer, né, Zueixo? Ele troca de corpo, ele bota a alma dele no corpo mais novo. Continuando aqui, falou o Vini Godoka. Puxar um pouquinho pra um filme mais novo, nem tão novo assim. O Heath Ledger explodiu no hospital. Foda, cara, muito foda. Que a porra do explosivo dá errado e ele começa a bater no detonador de mão o tempo inteiro. Sim. Até que ele toma a porra de um susto e segue depois a cena. Depois sai andando. Nada. Cara, é muito bom aquilo. É muito foda, velho. Eu tô imaginando o desespero do Nolan, porque é caro você explodir uma porra do... Só dá pra fazer uma vez, tá ligado? Fudeu. Eu tô imaginando, a explosão parou, ele parou, o cara fudeu. Vou ter que tirar essa porra da cena do filme. O cara vira numa tranquilidade e começa a apertar o detonador, assim, no personagem ainda, saca? Sim. É muito foda, cara. Uma das melhores cenas. Aí ele faz um... Que droga! Não funcionou! Bum! Aí dá aquele esporro do caralho, cara. Ele começa a andar mó escroto. Ele deu uma acelerada, né, cara? Agora sim aconteceu o que eu queria que acontecesse, tá ligado? Não, o cara, o cara é um cagaço junto, né, velho? Não, ele aperta, olha pra trás e, poxa vida! Engraçado, velho. Ah, a cena dele batendo palmas também, que não interroga. Ah, do interrogatório. Interrogatório. Isso. Tem essa também. Deixa eu ver. Eu lembrei de uma, cara, que não tá nas pautas, que eu lembrei da minha infância há muito tempo atrás. É muito. Boa cena, hein? Boa cena essa aí. Os teatros de sombras que a gente fazia nas cavernas. Não. É o seguinte, cara. Em 86 saiu o único filme que existiu até hoje dos Transformers, né? Sim. E ali morre o líder Optimus, né? E os moleques do planeta inteiro ficaram chorando nessa porra. Aí a Hasbro fez o filme do G.I. Joe. E era pra morrer o Duke, né? O líder lá dos G.I. Joe, né? Uhum. Só que como a morte do líder Optimus tinha dado uma puta de um impacto negativo, os caras deram o seguinte, já tinham animado o desenho, já tava pronto já, né? Quando saiu assim. Aí os caras mudaram o texto. Em vez de falar assim, ele está morto, ele leva uma lança no peito e a mina fala que ele está em coma. ele está entrando em coma, ele está com uma lança enorme cravada no peito, tá ligado? Aí tu para pra pensar assim, não, todas as crianças do mundo ficaram felizes porque ele não morreu, ele só virou um vegetal. Só está em coma, isso. Só que isso me lembra, gente. A versão brasileira de rock, um lutador que ele empata o final do... Ah, sim, cara. Não, ele não perdeu, não, gente. Ele empatou. Ele empatou. A luta. Ele empatou. Existem três juízes no boxe que é justamente pra dar empate. Ah, sabe o que eu lembrei agora? Sabe o que eu lembrei agora daquela cena que o. Eu não lembro de que filme que é, mas é um filme de. Acho que é de boxe. Que tem o gurizinho, acho que os juízes vão lembrar qual que é. Que é dublado e deu o gurizinho falar: não, morra, campeão! Campeão, campeão. Campeão, cara. Campeão. Cara, essa cena me dava uma agonia, cara. No final do filme, cara, o cara eu, morto. Por mais que eu já tivesse visto o filme, eu sempre penso assim, não, ele vai levantar. Vai sobreviver. E ele não sobreviveu. Amor, não, meu Deus, toda vez que você assiste, fala assim, puta, vai viver. Agora ele vai viver. Não, dessa vez ele vive. Pô, eu tava vendo... Eu Titanic, agora o navio não afunda. agora essa mulher vai deixar não, o... Agora aquela piranha... É, agora essa piranha vai dar um lugarzinho pro Leonardo DiCaprio na talpa ali e todo mundo se salva. Não, o Leonardo DiCaprio editei... vai sobreviver, né, cara? Eu editei o filme, agora depois de ele trepar no carro já sobe o crédito. Que termina. Eu tava assistindo esse fim de semana no Toy Story 3, né, cara? E eles indo lá pro fogo, no lixão. Nossa, tal, eles... Ai, caralho, eles vão morrer. Eles dizem, porra, mas eu já vi esse filme, por que eu tô tão tenso? tem um amigo meu, cara, que ele gosta de ver os filmes, tipo... Ele sempre fala assim, pô, esse cara ia ter se fudido agora, sabe? Tipo, sei lá, ele tá vendo o filme do Jason Statham, que ele tá dirigindo o carro, daí, tipo, o Jason Statham faz uma manobra, ele... Cara, ia ser muito massa se ele tivesse capotado o carro 35 vezes e o filme ia acabar com meia hora, tá ligado? Caralho. Tipo, nessa vibe, sabe? Filme comercial menos comercial, que existe. É tipo nessa vibe, assim. Flubber. Então, esqueceu? Alô? Alô? Delay. Deu um branco? Morreu? Teve um ataque cardíaco? Um dos filmes que eu mais gosto e tal. Nossa! Que é... Delay mental. Delay mental. Né? Flamer. Vocês estão ouvindo não? Tava falando o tempo todo essa porra. Caralho! Não, cara. Então, eu vou falar agora. Porra! Porra, Flamer. Flamer, não encosta em nada. Flamer, faz assim, ó. Tira o sapato, paga a meia, fica com o pé no chão. Pé na areia. Flamer, vai na areia. Na minha vida, então... Vai no mercado da esquina e compra um microfone de R$1 que vai ser melhor que esse filme. Então, eu acho que o lance é o outro, não é o microfone. Deixa eu falar uma, então. Porra, eu ia lembrar um aqui, cara. Não, deixa eu falar, então. Vou falar de uma cena do filme que eu adoro. Eu adoro essa saga, que é o Star Wars, que é a cena... Eu te amo! Eu ia falar. Sei, cara, é demais, cara. I know. É muito bom, cara. I know, né? Eu não, não é isso que ele fala? Eu não. Não, ela fala... I know, eu não. A cena original era algo tipo assim... Era eu também, falando, ele falou I love you, I love you, I love you, e ele falava assim, ah, eu também e tal. Mas aí, tipo... Não tava na vibe a cena, não tava colando, daí ele olhou pro George Lucas e falou, deixa pra mim. Aí ela fala assim, I love you, ele olha pra ela. Não, ele olhou pra câmera, fez que nem o Didi, assim, daquela estaladinha no dedo. Aí ele olha pra ela e fala, eu sei. Aí a cena fica por isso, tá ligado? Mas você tá ligado, tem uma outra versão dessa história, né? Não tem. Que eles estavam de ressaca. É que ele atira primeiro? Não tem. Não, falar que eles foram numa porra, numa festa. Ele, o Mark Hamill e a... Eu esqueci o nome da Leia. Carrie Fisher. Porra! Eles estavam ressacados pra caralho, assim, sabe? Teve uma festa muito doida. E, inclusive, na hora que o Lando recebe eles lá no começo, um pouquinho antes, uns dois passinhos pra trás. Lá no buffet, não é? E você vê que o Harrison Ford, ele tá muito feliz, cara. Ah, pô, ele tá vendo um amigo dele lá. Ele tá felizaço, ele ainda devia tá vendo aquele negão ali, ó. Amigo parceiro. Aí. Tô pegando. Sempre achei que o cara fosse o... Eles repetiram a cena mesmo diversas vezes, mas é porque os caras estavam ainda meio mal. Aí teve uma hora que ele falou, I know. E George Lucas right? Gostou tanto e falou assim, não, chega. É isso aí. Não é o que o BuzzFeed diz. Eu confio mais no BuzzFeed do que em você, Edson. Desculpa. Ah, os sites especializados em Star Wars falam isso. Star Wars. Estou passada. Star Wars. Eu sempre confundi o Lando com o Apollo, cara. Lionel Richie. não com Apolo. Porra! Racista de merda. Não, cara, eu achei parecido, velho. Todo negro de bigode agora é o Apolo, né? Porra? Esse já é só do Lionel Rich, cara, mas... É, Lionel Rich, o Apolo, o Lando, eles são tudo a mesma pessoa. Tudo mesmo ator. O cara do Soul Glow também, é o mesmo cara. Cara. Flammer voltou? Não, tá morto. Ah, chega. Chega de Flammer, Fred. Chega de Flammer. É. Eu tava vendo aqui na lista, cara, aquele Game Over Man. Game Over Man do Alien 1. Cheguei! Caralho, não consegui voltar. Do Game Over que o Bill Paxton solta no Alien Resgate, é improviso. E, cara, se eu não me engano, quando o cara morria no jogo do Alien, no... Ele fala isso. Tu ouvia, né, cara? Game Over, man. Puta, foda, cara. Ah, Bill Paxton, cara, é outro cara que também deixou o talento dele em vários filmes merda, né? Tipo Alien. Tipo Alien. Pô, Alien é massa, cara, que isso. Não, tipo o Exterminador do Exterminador. Futuro. Tipo Twister. Twister. É, ele que faz pá, Twister é... Pá! Nossa senhora, cara, meu Deus. Caralho, do céu. Velho. Ah, eu curto esse filme, cara. É muito bom, cara, mas eu curto esse filme. Tudo bem, cara. Não, cara. Twister é o. É o... Porra, como é que é o nome do certo. Joguinho? Não, não. Cara, tu tá falando isso pro maluco que fez parte de uma banda cover do Twister, velho. Esse é o tipo de informação sobre a sua vida que você não confessa nem no leito de morte, cara. Não, confessa assim no podcast que é maneiro. A desgraça é tanto que a gente passa lá pra frente, cara. Eu não tenho medo da desgraça, cara. Eu abracei a desgraça já. Ou, mano, a gente podia fazer a rodada finaleira já, sim, né? Sim, mas deixa eu só abrir um parênteses aqui. Cara, o Bill Paxton é o bigodinho aquele que mentia pra mulher do Schwarzenegger no True Lies, que era... É, sim, caralho, agente secreto, só agente secreto. Eu não tinha me tocado que era ele, cara. Eu vim ver a discografia do Bill Paxton e caí nessa... Tô vendo a discografia do Bill Paxton. Caralho, o cara... No iTunes. Até Titanic, esse filho da puta fez, eu nem lembrava, cara. Ah, não lembro quem que ele é do Titanic, cara. Ele é o iceberg. Ele que é o fundo, ele é o fundo de nossa carreira, tá ligado? É, ele é a tábua, que ele é a porta, tá apoiando. Predador 2, também não lembro dele no Predador 2, caralho. Nossa, ele tá no Predador 2, cara. Deve ser algum membro de gangue que morre, igual no Exterminador. Eu acho que alguém editou esse MDB dele aqui e botou ele em tudo. Fizeram com o Yuji essa semana que mudaram todo o perfil dele pra PlayStation, tá ligado? PlayStation. Caralho. Mas o foda foi que os caras foram, eles não foram tipo um por um, eles programaram a página pra ser tudo PlayStation. Sim, cara. Sim. Vamos fazer uma última rodada então pra galera e depois a gente vê assim, tipo, da finaleira, se sobrou mais alguma coisa, a gente cita rapidamente. Vamos tentar mais uma vez aí contato com o Flammer, da espaçonave dele. Beleza branca, todo mundo põe a mão no copo. Então, eu tô aqui com o Flammer, eu tô aqui no meio. O Marcos Canuto, cara. Cara, o Flammer ele deve estar com delay. Ai, caralho. Com o Flammer. Yeah. Voltou, gente, todo mundo quieto. Fala teu... Calma, suas piranhas, calma. Ele tá no modo baiano, cara. Tá deleiado, cara, deleiadado. Flavor? Calma, ele tá ouvindo o que a gente tá dizendo lá atrás. Caiu! Porra! Triste. Morreu! Vamos pra última rodada então, seguir. Cara, tem um filme. Pera aí, deixa eu pegar aqui minha listinha, deixa eu ver direitinho. Ah, velho, tem o do Caçadores da Arca Perdida, velho. Ah, muito bom. Carinhosamente coloquei aqui como tiro no bucho. Porque, velho, o maluco pega as espadas. É a cena lá que era pra ter uma cimitarra. Teta de espada. É cimitarra, isso. Que árabe o negócio, né? Eu coloquei o Indiana Jones matando o cara do espadão, cara. Ah, só vamos deixar bem claro que é um Falcione, tá, gente? Não é uma cimitarra. Tá. É uma Claymore, foda-se. Malfione. Chamo... Não, Claymore é maior. Você puxa ela é e ela fala, você é um negão de tirar o chapéu. Malfione é uma cimitarra. Tá, fala o seguinte. Tá. Vini, então, chega de ser pedante. No roteiro era pra ser tipo uma luta super, cara, bem elaborada e tal. E reza uma... Tipo, falam que ele tava com febre. Comeu uns bagulho estranho. Outras pessoas falam que ele precisava cagar. O fato é que... O maluco tá com uma cara de mal da porra, de verdade. Você consegue perceber isso e saca o 3-8 e dá logo um pipoco, uma azeitonada no brother. Azeitonada. Ele pensa com lógica, né, cara? O cara vem ameaçado com uma espada e tem um revólver. Never bring a knife to a gunfight. Eu não imaginava que essa cena era de improviso, cara. É porque é uma cena muito boa. Natural demais, né, pra ser improviso. É uma cena muito foda, cara. Vire. Então, as considerações finais. Vou falar sobre uma cena que eu acho muito foda, sobre um filme que eu acho muito foda, que é um filme de máfia, que é Os Bons Companheiros. Que ah, é a cena, mano, funny how. You think I'm funny? Funny how? You do motherfucking you! Cara, essa cena é muito foda. E essa cena, ela foi, tipo, baseada numa experiência real do cara, tá ligado? Que uma vez ele irritou um mafioso de verdade com essa pergunta, ele decidiu usar ela. Cara, daí, o John Pesce também é outro, né, cara? Que ele gastou tudo no cassino e nos Bons Companheiros, né, cara? Ah, cara, ele tá no Esqueceram de Mim também. Tudo domável também, gente. Ele tá muito tá bom no Tudo Domável. Mas eu lembro muito do Cassino e dos Bons Companheiros, cara. Porque ele faz praticamente o mesmo personagem, né, cara? Que é uma cena entre o John Pesce e o... Pô, como é que é o nome do cara? É o Ray... Ray Liotta, esse aí. Aí. É muito foda, cara. Muito foda. Vou fazer uma estampa. Eu anotei aqui fazer uma estampa Funny Hall aqui. O Joe Pesce também, ele tá legal no Máquina Mortífera, cara. É. Ah, ele é o Léo, cara. É o Léo, cara. É, Máquina Mortífera 3, cara. Não, já no 2 ele já aparece. No 2 ele já aparece. No 2 acho que ele já tá. No 2, né? É, no 2 ele já tá. No 2, no 3 e no 4. Eu lembro dele no 3. Acho foda quando. No acho que é no 4 que tem o Chris Rock, não? Não, é no 4. Que o Chris Rock tá no banco de trás, o Chris Rock é policial, tá no banco de trás e ele pergunta quem é o humilhante aí. E aí o Chris Rock faz uma lição de moral. Sabe o que eu sou preto? Tô no banco de trás do. ele não fala quem é o crioulo ou quem é o humilhante? Cara, eu lembro de humilhante, eu vi no SBT, eu lembro de ter assistido no SBT, tá ligado? Mas teve 4 dublagens. É, eu lembro de ter visto no SBT e ele falou humilhante, tá ligado? Cara, mas é muito foda essa cena. É muito foda essa cena, que ele fica pedindo os documentos dele e tal. Porque ele tá parado em fila dupla. É foda pra caralho. Eita. Louco, ele não morreu isso aí? Godoka. Putz, cara, eu tinha 3 cenas fodidas aqui. Mas eu vou colocar uma sensacional, que é o Chuck Norris contra o Bruce Lee no final do Voo do Dragão. Aquela cena que dura acho que uns 5 minutos ou mais, ela não foi exatamente coreografada. Foi só Bruce Lee virou pro Chuck Norris e falou assim: é o seguinte, você vai bater, eu vou defender e depois a gente troca, beleza? E é, cara, é uma cena de luta linda, cara. Tirando na parte que o Bruce Lee começa a depilar o Chuck Norris. É, exato. Um chumaço, cara. Pelo, é. Aí ele dá uma soprada assim, crédito que. Tecnogento. É sensacional, cara. E os cabelos começam a enrolar, assim, porque não vai suando os cabelos dele, vai enrolando assim um no outro. Que treco escroto. Ai, cara. Zeist. Por que modelos masculinos? Ah! Por que modelo? Que modelo? Tá de sacanagem, cara. Acabei de falar. Zoolander é muito bom, cara. E tipo, e o bagulho fica engraçado na cena, né, velho? Eu não percebi, eu não pensei que isso era improvisado, também, não. Eu achei que cara, fosse porque padrão. Ele. Porra, ele é burro pra caralho, né, velho, no filme. Daí ele. Por que modelos masculinos? E o cara explica todo o negócio. Não, desde o começo do tempo, os modelos são moldados pra serem máquinas de matar e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí ele olha pra cara. Por que modelos masculinos? E por que modelos masculinos? Caralho. E o Fox Mulder ali, olha aquela cara assim, tipo, pô, acabei de explicar. Sacanagem, complicado isso, Fox Mulder. Passei meia hora explicando. É o Fox Mulder, Crack Noir, dente subindo. Né? Modelo de mão. Modelo de mão. É muito bom, cara, muito bom mesmo. Deixa eu. O que eu peguei, já anotei aqui também. Cara, o Mr. Blonde no. Sim. Cena da tortura. Tá aqui na mira cena da tortura do Cães de Aluguel. Muito tocando, foda, cara. Tocando Stuck in the Middle with You. Essa era das três que eu deixei pra trás. Ah, cara, eu tô pra assistir esse filme faz 20 anos, velho. Nunca vi, mano. Ah, é muito bom, passo, cara. Cara, na boa. É, você curtiu Pulp Fiction? Sim, Pulp Fiction é muito bom, cara. Então, Pulp Fiction também tem uma cena, até a Double Dare You, Motherfucker. A primeira cena de aluguel já é muito foda, cara. I double dare you, né, cara? Tipo, porra, mano. Ele começou a usar isso depois, né, cara? Pegou. Incorporou, né, cara? Mas essa do Mr. Blonde é muito bom, cara. Porque, tipo, porra, o cara mostra ser um puta de um sádico, assim, né? Porque ele tem que torturar o cara, cortar a orelha, ele começa a fazer dancinha e, porra, começa a zoar. Diz, ah, o cara é muito psicopata, velho. É muito foda. Então acho que era isso, galera. Eu tinha notado aqui também o Hannibal também, aquela. Ah, tem a cena do estupro lá do Laranja Mecânica. Eu ainda não assisti. The Rain. Ah, é, o cara. O Michael McDowell lá fica cantando. Quem que tava comentando que o Kubrick era chato, que não queria? Isso foi totalmente fora do script, né? Uhum. É, também. Acho que era a única que acho. É outra que cachou também. Sim. Nossa, ficou perfeito, cara. Reza a lenda que era a única música que o Michael McDowell sabia cantar, tá ligado? Eu não duvido, cara, na moral. Aí tiveram que usar essa mesmo. Acabaram de fechar a trilogia das cenas que eu tinha largado pra trás. Aí o Hannibal ali que a gente falou que é uma. Que ele faz com a boca, né? Não sobrou mais nenhuma. Eu só tenho mais uma aqui, cara, que é quando o Leonardo DiCaprio corta a mão dele no Django lá. Ah, e sim. Tá sangrando de verdade, ele começa a se esfregar na mulher lá, aquela mulher que o Django quer salvar e tal, tem aquela que a gente mencionou ontem, né, aquele domingo lá do Aragorn lá chutando o capacete, quebrando o dedo, né, gritando, né. E é um grito de dor de verdade, depois atuação você... incrível, não, tá caralho, outra cena que a gente não falou também é do Robocop lá, do maluco cuspindo sangue, dizendo eu quero a minha ligação, assim. É verdade. Dá aquela guspida, mas tipo, pô, o cara tava guardando aquela merda ali. Justamente pra aquela hora, tá ligado? Eu quero, vou botar esse sangue falso na boca aqui, porque eu criei uma cena aqui agora. É porque o diretor não avisou pros policiais. Ah, os policiais estavam desavisados. É que nem a cena. Outra cena que é de improviso foda é aquela cena do Alien quando o bicho sai do peito do cara lá, que ninguém sabia que ia sair. Puxa o chapéuzinho e a bengala começa. Hello, baby. Hello, baby. Cara, eu vi essa cena de novela demais, cara. Era demais. Ah, então tá, galera. Vamos encerrar por aqui. Coloquem aí nos comentários aí as cenas de improviso que ficaram faltando. Curta nossa página aí. E até semana que vem. Chega! Falou! Não. Esse papo é incrível, cara. A pilha não acaba. Vou durar pra sempre essa merda aqui.